tudo atrás do manual do jogo. Só mais um gole antes de achar a razão. Tomei orgulho com veneno nessa trilha sem chão. E se a sorte me pedir um pouco mais de liberdade, largo tudo, busco um mundo repleto de verdade. Cicatrizes inocentes eu olho, assim como o tempo, fecho a mente e de repente apavoro. E quanta coisa eu ouvi, eu fui deixar passar. As linhas tortas vão sumir quando a maré alcançar. Abismos entrelaçados que a nossa mente cria. Ser humano corrompido na calada esperança fria. Muita responsa com cada folha que risco. Cada degrau é mais degrau. Vou voar no precipício, só isso que sobrou. Sair do mundo fictício é nas tragédias de espírito que eu vejo mais um indício. Bela armadilha vem sorrindo, exalando prazer na gargalhada da noite. Mas caras vão se esconder, ver a marcha que se alastra, devasta em linha reta. É se afogar ouvindo o choro como sinal de alerta. Que Deus nos livre de todo mal. Amém. Se eu ousar pintar passamos na guerra, se eu escutar a mente triste que berra, juro que vou matar quem sem nem pedir em terra. Que por desgraça e solidão o coração acelera. Se eu ousar pintar passamos na guerra, se eu escutar a mente triste que berra, juro que vou matar quem sem nem pedir em terra. Que por desgraça e solidão o coração acelera. Assim minhas cicatrizes relatassem as quedas, todas as pedras trovoadas sem tréguas. Minha prisão mental me deixe sair correndo. Com o tempo eu aprendo, vou vendo o que vou colhendo. Não olha pra mim tentando me desvendar. Eu vou por onde devo ir, aprendi sozinho a amar. A vida já foi contra mim, ela já foi minha inimiga. Eu tive que construir sozinho o meu ponto de partida. Aos 3 anos sem ter medo, botei meu sonho no papel. Reescrevi o mundo com a ponta de um Faber Castell. Chiaço na TV, mais uma alma vai descer na escadaria de barro. Recomeço sem ver, mas quem disse que és vazio? Pensamentos na lama, não escute o ódio, ouça só quem te ama. É que às vezes pé no chão não parece o bastante. Poeira na estante, meu coração me manda ir adiante. Exorcizando com canções, dias longos e tristonhos. Tragarei você num pacto intenso com os meus sonhos. Guerra, sangue nas escadas, você não entendeu a minha escolha. Eu sou a falha do porquê tu pereceu. Seu sonho é um Deus, siga-o. Não seguiu é pecado mortal. Aí você morre. Se eu ousar pintar passamos na guerra, se eu escutar a mente triste que berra, juro que vou matar quem sem nem pedir em terra. Que por desgraça e solidão o coração acelera. Se eu ousar pintar passamos na guerra, se eu escutar